fique enganando seu coração. Não fique enganando o coração de ninguém. Não fique iludindo pra não se iludir. O que você planta aqui vai colher logo ali. Deus não tem compromisso com o inconsequente, mas abençoa quem é consciente que pra chegar no altar tem que começar no altar. Vai orar, apresente a Deus os teus sentimentos, mostre a Ele os teus planos, sonhos de casamento, porque se Ele cuidar vai ser perfeito. Deixa o teu coração nas mãos de Deus, deixa Ele cuidar dos teus sentimentos. Ele tem um casamento abençoado pra você. Vai orando, enquanto você ora, Deus trabalha. O amor da tua vida, Ele prepara. Ele faz teu sonho vir a realidade. Deus está cuidando de tudo nos detalhes. De tudo nos detalhes. Deus não tem compromisso com o inconsequente, mas Ele abençoa quem é consciente que pra chegar no altar tem que começar no altar. Vai orar, apresente a Deus os teus sentimentos, mostre a Ele os teus planos, sonhos de casamento, porque se Ele cuidar vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Deixa o teu coração nas mãos de Deus, deixa Ele cuidar dos teus sentimentos. Ele tem um casamento abençoado pra você. Vai orando, enquanto você ora, Deus trabalha. O amor da tua vida, Ele prepara. Ele faz teu sonho vir a realidade. Deus está cuidando de tudo nos detalhes. Deixa, deixa, deixa na mão de Deus que Ele sabe cuidar. Deixa, deixa, deixa na mão de Deus que Ele sabe. Deixa, deixa, deixa na mão de Deus que Ele sabe cuidar. Deixa, deixa, deixa na mão de Deus que Ele sabe. Deixa o teu coração nas mãos de Deus, deixa Ele cuidar dos teus sentimentos. Ele tem um casamento abençoado pra você. Ou vai orando, enquanto você ora, Deus trabalha. O amor da tua vida, Ele prepara. Ele faz teu sonho vir a realidade. Deus está cuidando de tudo nos detalhes. Deus está cuidando de tudo nos detalhes.